Orange TV. Tá gostoso, hein? Vixe, o bicho, hein? Só que Jared não vou. E aí, meu mano, Kaique Santos, canal Funk SP. Aqui não é DJ mais ou menos, não. Aqui é DJ Kelvinho. Meu mano, o Jerry tô endoidando. Tem várias aqui comigo. Avisa que eu tô chegando. Que hoje nós tá o bicho. E aí, vou dizer, aqui tô no esquenta. Vários goró aqui, loura, ruiva e morena. O baile tá da hora e geral tá se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Nossa tropa é ruim e elas vão descendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Já tocou a nos flux e ela desce no grau. E várias bumbum granada tacando em geral. Mas quando tocou a nova é geral se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo. Ô filha, vai vir embora não? Ah, mãe, não enche. Porque ela tá se envolvendo. Aqui não é DJ mais ou menos não, aqui é DJ Kelvinho. Meu mano, o Jerry tô endoidando. Tem várias aqui comigo. Avisa que eu tô chegando. Que hoje nós tá o bicho. E aí, vou dizer, aqui tô no esquenta. Vários goró aqui, loura, ruiva e morena. O baile tá da hora e geral tá se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Nossa tropa é ruim e elas vão descendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Já tocou a nos flux e ela desce no grau. E várias bumbum granada tacando em geral. Mas quando tocou a nova é geral se envolvendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aquecendo, aquecendo, aquecendo. Ô filha, vai vir embora não? Ah, mãe, não enche. Porque ela tá se envolvendo.